indicating my left Delta taxiway and car 1219. I think you have a nice weekend. Thank you, for you too. Saída Aro, transição Medim. Após a decolagem, pista 28, curva à direita, controle 119.35, código transponder 5140. Após a decolagem, irá manter proa até cruzar 3.000 pés. Correto, papai. Para 3.000, Serra. Aro, Medim. Após a decolagem, a curva à direita após 3.000 pés. O controle 119.35 e o transponder 5140. Eu vou 1954. Sotejamento está correto neste posicionamento fax. Já para pushback, acionamento, posição 8. Na 8, aguarde para iniciar. Andando, 54. Ground afternoon, trip 5487, vacated runway via Delta Intercept, Delta Taxiway. Trip 5487. After Airbus 320, clear tax by taxiway Alpha and Juliet, April number 1, position 14. Roger, after A320 ahead of us, we are clear to taxi Alpha and Juliet, April 1 until remote area 14, 25487. That's right. Solo Salvador, azul 4061, pronto pro pushback acionamento, gate 4. O gate 4 autorizado, reporte para o táxi. Sim, a gente vai reportar para o táxi, o azul 4061. O Salvador, 50 graus, 15 nós. Obrigado, 924. Foxtrot, Tango Bravo. Acusa lá, tá no cruzamento. Tango. Gol no 328, torre agora 118.6, bom pouso, gol no 328. Graças. Boa. Nessa 220 nós. Reduza 150 nós, é com a Papa Serra. É o número 4 na aproximação. Na 18, boa, número 2, na aproximação, ajuste no 0, no 4. Solou aos 1-4, livre à esquerda, mantém a posição no taxiway Delta, chame solo no 2019. O livrão 2019, mantém a posição Delta no 600. Mais 20 segundos. Prato. Foxtrot Tango Bravo já está autorizado seu cruzamento, pista no 735, a estacionar em frequência. Paulo, gol no 600, taxiway Delta, boa tarde. Boa tarde, gol no 600. Autorizado o cruzamento da táxi Alfa, prossegue o táxi via Kilo, reporte para ingresso no pátio principal. Cruza Alfa, via Kilo, reporta pátio principal. Gol no 600. Gol no 754, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Boa tarde, táxi, 754. Quando possível, inicie a redução para a aproximação. Terra. Nove, dois, quatro, ajuste no zero, no quatro, 250 graus, 129, pouso autorizado, 28. Pouso autorizado, a nave da esquadra agora. Sinal 35, obrigado. Esse paciente também não informa só mais do Apple Java. Charlie Salvador, muito boa tarde, Altão 8001, decolou da pista 28, mantendo pro até 3 mil pés. Radar vigilância, suba e mantenha nível 330, Altão 8001. Só mantenho 330, após 3 mil, pode curvar direito. Está autorizado, cumpri o perfil com curva direita agora, tá 8001. Ok, perfil do Aaron, 8001. Índia, Alfa, ponto para captura 28, torre 18 nesse momento. Sente, Índia, Alfa, ponto para 28, 18-6, rua azul 4061, confirmando 109 a bordo. 109, Sente, modificando para 109. Obrigado. Ah, sim, fica melhor. Sim, cabe. Sou bicho grande. Pode caber, mas não vou. É. Sete, esquerda, mantém a posição na taxi Eco, chame solo, 1219. Mantém a posição na Eco, chama o solo 219, obrigado, 924. Solo, Salvador, é o papapapá, mais louco, mais. Após decolagem, está 3605. Achei o farol. Após decolagem, curva à direita. O controle 119, decimal 35. O código transponder 0114. 0114, 1935, 26. Decola à direita. 10, corredor a 7. É o farol 04. Funcionamento decolagem, torre 118.6. Solo Salvador, Golo 924, livrou na sua escuta. Golo 924, agilize o táxi na medida possível. Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, 924. Para o táxi, eu vou 754, 77 a bordo, 3 horas e 70 Salvador. 77, 13 e 20, Salvador. Prossiga seu táxi via Juliette Alfa, ponto externo da cabeceira 28, torre 118, decimal 6. Juliette Alfa, ponto 028, 186, 1754. Localizador, é Papa Serra. Juliette Final S, torre 118.6, tem uma pouso. Access. E 5 na viagem. 0935, obrigado. Muito boa tarde, Azul 4089. Azul 4089, boa tarde, mantém escuta guardando o copo de autorização. Gente, 4089. Essa paterra, ciente, continua a aproximação 28, aguarde está livre, ajuste no 0 no 4. Até. Solo Salvador, Azul 4089. Direto gole, o 3605, subindo para o nível 3080. Afirmativo, direto gole, 380, tá 3805. Opa, controle Salvador, é o 123. 90 metros impraticáveis? Afirmo, os últimos 90 metros estão fechados devido a obras. Últimos 90 metros, tá 28, obrigado. Solo 3173, pronto. Solicita puxa acionamento, o gate 02. Desça e mantenha o nível 050 na chegada à área, guarde LS Zulu para a pista 28, confirmando ajuste 1014, comba 23. Mantendo ajuste 1014. Então 8001, chame Recife agora na frequência 2085, então 8001. 1285, 8001. Controle, Juliano, Quebec 2. Yes. Para, para. 500 pés, Sondila, decola pista no 7. ou direto do pátio em coordenação com a torre. Controle 19.35, o código transponder 0115. Controle 1935, transponder 0115, código matando, camarada, quando pronto para acionamento. Chame para acionamento da colagem torre 18.6, número de pessoas a bordo. São 4 pessoas a bordo. Copiado. Alô, boa tarde, vamos 328, mantendo na Delta. Voo 1328, após a passagem da aeronave da companhia, ingresse no pátio 3. É confirmado, irá prosseguir o táxi via Juliette, última esquerda Índia, para o gate 03. Saúde, Rafael, Freeman 11, small 35, é só confirmando, estamos aeronave para liberar o gate agora. Não, o gate 3 está ocupado. Então é o seguinte, o senhor vai prosseguir o táxi, cruze a Alfa, ingresse quilo no pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio principal. Poderia confirmar agora, senhor? Senhor, de novo, confirmo. É para o senhor cruzar agora o táxi e Alfa, ingressar via quilo no pátio 3 e aguardar para ingresso no pátio principal. Afirmativo. Cruza Alfa, segue quilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1 principal. Senhor. Então 3173, no gate 2, cruzado, puxa para o táxi. Encontramos o táxi, 3173. Jet 0188, altimeter 1014. Vehicle 6320, descendant 7110, expect ILS 28, and altimeter 1014. Vamos cancelar a pausa na 17, ou é que tá para ok? Ciente, aponte na 17, Papa Serra. Na 17, Papa Serra. Torre Salvador, o azul 4061, aproximando os pontos, parada 28, pronto. 4061, ali mantém 28. Ali mantém 28, azul 4061. 288, Tô 3, 6.05. Tô 3192, desce, mantém agora a altitude de 2000, descendo via, aguarde ali a Cisulu, Tão 3192. 2000 via, Tão 3192. Seu gate será o 08. Autoridade de ingresso, parte principal, gate 08 para o Gona 328, obrigado. Fechou. Azul 4089, cópia. Azul 4089 para cópia. Salvador tá 3566. 3566, mantém escuta aguardando cópia, Aracaju. Na escuta 3566. Azul 4089, cópia. 1806, cópia. Prossiga, gol no 806. 1806, autorizado Aracaju 190, via Golf 677, saída Aron, transição Melim. Após a decolagem, pista 28, curva à direita, controle 119.35, código transponder 5137. Após a decolagem, irá manter boa até cruzar 3.000 pés. Está autorizado nível 190 para Aracaju, via Golf 677, decolada 28, mantém um eixo até 3.000 pés, quando após seguir no perfil da saída Aron, transição Melim. 19.35 é a saída, 51.37, gol no 806. Planejamento correto, neste para acionamento táxi. Chama na. Era. 4, nós vamos esse vetor, curva esquerda pro 090, chega a falha de comunicações, na radial 130, vou ir para Cari, eco de novembro. Esquerda 030, caso de falha, é, confirme a restrição. Direita pro 090, se houver falha de comunicações, vou ir para Cari ao cruzar radial 130, eco de novembro. Gente, direita 090, em caso de falha, ao cruzar a radial 130, direto para Cari, eco de novembro. Primatio, descendo para 3.000, descendo em altitude, ajuste agora 1.013 padrão. 1.013, descendo para 3.000, eco de novembro. 3.192, ajuste agora 1.013. 1.013, eu tenho 3.192. Avianca 6320, altimeter now is 1013. 1013, Avianca 6320. Romba 23, ajuste 1013, Romba 23. Ajuste 1013, Romba 23, descendo para 050. Descendo para 5000, desce em altitude, ajustado 1013, aguarde vetor para sequenciamento, Romba 23. Descendo para 5000, aguardando vetores para. Até 3 eu peço. Estimou, sempre ligou agora, recordando o seu nível. Nível reautorizado agora é 170, ok? 170. Ok, autorizado 170, 3566. Certo, para o seu metáxi. Colagem, vigilância, submatânea 340, azul 4061 na saída agora. Vigilância 340, saída agora. 58, 4 horas, galeão autorizado, táxi Índia Alfa, ponto espera da cabeceira 28, torre 198, decimal B. Índia Alfa, quando pronto, 18.6, bom dia. Boa tarde, Petrúcio, 176. Boa tarde, um bom dia. Sobe, gravador azul 4089, ponte 09, pushback e acionamento. Azul 4089, está pronto para cópia. Pronto para cópia. Azul 4089, autorizado Vitória, nível 340, via Aprisque 50. Saída do Alieval, direto, posição Eudes, após a decolagem, pista 28, curva à esquerda, controle 119.35, código transponder 5150. Gente, autorizado 340 para Vitória, conforme o plano, decolando a pista 28, saída gole, Erval, Eudes com curva à esquerda, controle 119.35, transponder 5150, 4089. O cotejamento está correto, no gate 9 autorizado, puxa, reporte para o táxi. Gate 9 autorizado, puxa, 4089. Barra, pelo litoral, via aí Monte Serra e Farol da Barra, ok? Grande Marcão. Opa, quem é? Papa Mike. Grande Papa Mike. Não, prossiga. Entra, aciona, reporta, se matar. Salve. Canal 35, boa tarde. Tomac, agora é maravilha, táxi aéreo. Patrônio, boa tarde. Eu vou no 754 decolar essas coisas. Vou no 754, contato radar na decolagem, vigilância, sul e mantém o nível 390 na saída Aron. 390 Aron. Fazendo reação à navegação, vou agora Cari, eco de novembro. Gente, dá presente direto Cari, eco de novembro. Guilherme, suba uma tenda, uma capivera, uma pichona, aguarde a área na caixa. Mesmo. 3566, na pole position, autorizada, reposta para táxi. Ok, gate 1, reportada para o táxi, 3566. Olha isso. só para confirmar, o azul 4061 havia sido autorizado após Eval, direto Sagaz, confirma? Afirmativo, igual a Eval, após direto Sagaz, azul 4061. Agora Eval para Sagaz, 4061. 24? 924, mantém escuta, aguardando o copo de autorização. Guardando, 924. 28. 3173, ciente, autorizado, ingresso ecológico. 230 graus, 2 nós. Ali decola na 28, tá? 3173. Azul 4089 para o táxi, 84 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Confins. 84, Confins, 4 horas, autorizado táxi, Juliette Alfa, ponto espera, cabeceira 10, torre 1 no 8 desse momento. Confirmei cabeceira 10 agora. Solo, gol no 806, no portão de número 3, autorização para pushback e acionamento. Aguarde para iniciar. 090. CV Fale Comunicações. Oi para Cari ao cruzar radial 130. Bomba 23. Bomba 23, direita 090. Caso de falha. Aproar Cari. A partir da radial 130. 089. Ano 9244. Copia, 924. Autorizado Maceió, nível 350, via Brisque 58. Saída Aron, transição Meli, após a decolagem, pista 28, curva à direita. Controle 1-9-35, código transponder 5163. Após a decolagem, vai manter tudo até cruzar 3 mil pés. Positivo, está autorizado Maceió, nível 350, na Brisque 58. Saída Aron, transição Meli. Após 3 mil pés, vai manter a proa até 3 mil pés. Após curva direita e o controle de saída em 119 decimal 25, transponder 5163. Só confirma a transição aqui pra gente, por gentileza. Aron, transição Melim. Aron, transição Melim. Afirma a frequência de controle 119 decimal 35. 1935, obrigado. Só no 806 teria previsão de quanto tempo para autorização do pushback acionamento? É só o aeronave da Tank 50 só calda e iniciar o táxi, é mesmo que está terminando o pushback. Maravilha, obrigado, 806. Positivo. 3173, modifique seu código transponder para 5143. Contato radar na decolagem e saída Gole, suba nível de voo 340. Gole 340, modificou para 5143. Avianca Brasil 6320, clear ILS do runway 28, descent to 2000 feet, clear native 1013, reduce speed to 180 knots. Avianca 6320. Avianca 6320, descent to 2000 feet, ILS to 8 speed, 180 knots. Avianca 6320. Solo 3566 para o táxi, 112 a bordo, 315 alternando Recife. Confirme o POB, 3566. 112, 315 alternando Recife, 3566. Conforme o POB, tipo de equipamento, Papatango Bravo, Kilo Índia. Ciência. 3192 estabilizou? Afirmativo, estabilizado. Já avisou com o campo, então 3192. 3192, completo sinal ILS, chame torre 1 no 8, S16. 2186, chamará o TAM 3192. Papai, com Índia, novembro, informe de cada. Indicada de 1409. Ciente. Uma, dois, três, de forma indicada. Uma, meia, zero. Tente, uma, dois, três. Torre Salvador, OTAN 3192, final de 4 milhas, baixar travado. Avistado, foi autorizado a 28, 250 graus com 2 nós, os últimos 90 metros da mesma impraticáveis. Livre pouso 28, ciente da gente da restrição, OTAN 3192. Deixe, reassuma a navegação, vou ir na proa de Cari, rumo 23, desça para nível 040. Rumo 23, desça para 040 na proa de Cari. Bruno 394. 3 na guarda. Aliança 6320, reduce to approach speed. Approach speed established on the localized Avianca 6320. Roger, contact Salvador Tower 118.6, Avianca 6320. 118.3, Avianca 6320. Papapá é com Índia Novembro, autorizado ILS do Rodo 28, deixa para 2 mil pés, ajuste 10, 13, reporte estabilizado, papapá é com Índia Novembro. Gente, autorizado ILS Zulu para 28, descendo para 2 mil, estado no 013, reportar estabilizado, é com Índia Novembro. Rumba 23, deixa para 3 mil pés, ajuste 10, 13. Autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, pela rota Eperzulu 1-4. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantém a proa até atingir 3 mil pés. Então, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após direto Crate. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione 5165. 394, autorizado Galeão, nível 360. A rota Eperzulu 1-4. Decola 28, mantém proa até 3 mil. Após esquerda, gole, val, crate. Controle 1935, torre 186, aciona transponder 5165. Correto, chame para acionamento no 394. Rodada pronto, 394. Bruno 806, pronto para o táxi, 2 horas mais 30 minutos, Recife com 90, a bordo 90. Antes de ingressar na alfa. Esquerda 219, antes de ingressar na alfa, da 392. Gente, de alfa lá, 18. Boa noite, pelo Paulo, o TAN 3192 livrou na Delta. 3192, taxi via Cruze Alfa, taxi via Kilo, pátio 3, informe para ingressar no pátio principal. Alfa, Kilo, pátio 3, uma balança do pátio principal, tá? 3192. Certo. Falou, Trip 5489. Trip 5489, prossiga. 5489 solicita 160 para Vitória da Conquista, informação ótima. Informação, aguarde a cópia 5489. Tá, olha, Avianca 6320, can you confirm a solid taxiway is open? Três, vetoração para sequenciamento, curva direita para 060, seu limite é o curso localizador, rumba 23. Redução de velocidade para 1,50 nós, 1,23. Direita 060, limite curso localizador, reduzido para 1,60. Volta 3192. Autorizado para o portão 2,3192. Até o portão 2, então 3192. 5489, confirme o nível solicitado para a vitória da conquista.